se tu sentes por mim. Quero alguém como tu, desde a noite em que te vi. Sinto amor, mas não sei se tu sentes por mim. Saber se mentes, um olhar pode iludir. Acredita no que sentes e a esperança irá fluir.